Então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que com Jonatas eu fiz, de ser fiel à sua casa enquanto eu existi. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu senhor, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde impera a maldade, a miséria é realidade, lugar sem sonho, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais sobre este homem, por favor, me diga agora o seu nome. Se chama Mephibossete.